Alô, você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras, a Rio Vox FM. Seja muito bem-vindo a mais essa edição, onde falaremos de tudo o que aconteceu de melhor nas últimas 24 horas no mundo esportivo. Então tem muita coisa pra gente falar aqui, sem dúvida. Hoje um programa recheado de informação pra você, e sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista do dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde, professor. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã tarde de sexta-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Muito bem, então a gente começa falando de esporte. Vamos falar de futebol a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. Se você quer participar com a gente, liga para cá, 3493-7100, ou manda o seu WhatsApp no 99759-1384, 99759-1384. Manda sua mensagem para cá. Vamos falar do futebol local para começar a nossa programação. Tamo junto, MC. Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o sambo. É nóis. E ó como que eu vou, hein, no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol, ligou. A técnica, o sambo. Tocou Neymar, ego. Só pra lembrar, hoje temos o sorteio dos grupos do Campeonato Amador da cidade de Rio das Pedras, hoje às 19 horas na Secretaria de Esportes. Você escreveu o seu time, 19 horas tem o sorteio dos grupos. Eu vou até perguntar pro nosso amigo secretário de Esportes, Vavá, quantos times tivemos inscritos nessa edição aí para o sorteio. A expectativa é que se repita mais ou menos o número do ano passado, professor. 20 equipes para brigar pelo título do Campeonato Amador, que ano passado ficou com o Democrata, professor. Então, as equipes buscando aí o título. E a novidade, que tem a Taça Prata, que é uma espécie de torneio de consolação para as equipes que não se classificarem, né? A próxima fase tem uma chance de levantar um troféu também, né, professor? Ah, sem dúvida, é uma novidade. Portanto, o campeonato tem... várias vertentes aí para motivação. Isso é muito bom. Parabéns a todos lá que participaram dessa nova ideia e aprovaram isso daí em congresso, não é isso? E agora nós temos aí a Taça Prata e a Taça Ouro, né? Então quer dizer que nós vamos ter aí dois campeões, né? O campeão da Taça Prata e o campeão da Taça Ouro. Portanto, muito mais gente vai estar brigando por seus títulos respectivos. Portanto, um campeonato com 20 equipes vai realmente sacudir a cidade, todos os bairros da cidade representados no campeonato, e vamos torcer para que tudo transcorra na mais perfeita ordem e que nós possamos, né, ter nos todos os finais de semana aquele divertimento que é típico do povo brasileiro. Lazer e recreação para quem joga e lazer e recreação para quem assiste. Muito bem, então acabei de perguntar para o secretário de Esportes, Vavá, um abraço para ele que deve estar nos escutando. São 20 equipes inscritas para o Campeonato Amador desse ano. Então, na teoria, serão 4 grupos de 5 equipes, cada grupo formando as 20 agremiações que brigam pelo título. A média boa, a média interessante desses 20. Na próxima fase, apenas 8 continuam na briga e os outros 8 vão brigar aí pela Taça Prata. Então, é isso aí. Vai ser muito legal o Campeonato Amador desse ano. Vou pedir pro Vavá se ele pode passar as equipes pra gente. E a gente já fala as equipes inscritas aqui, professor. Seria muito interessante saber como que vai se comportar, né? Já que tem 20 equipes, se presume 10 é prata, 10 é ouro. Não. A primeira fase, as 20 equipes jogam a fase de grupos. Se classificam 2 de cada grupo pra próxima fase. Dá 10 equipes. 10 ouro, 10 prata. Não, porque daí vai ficar todo mundo, né? É 5 grupos. Eu acho que fica um de fora. Não, tem que disputar igual. São... A taça de prata tem que ser disputada pelos 10. Então, são quem 8, vai pro final? São 8 que classificam pra primeira fase, 2 de cada grupo, 2 do A, 2 do B, 2 do C, 2 do D. São 8. Pois e... é, mas tem mais dois, deve ser mais 2 por índice técnico. Não, porque daí já dá a oitava de final direto. Se tiver índice técnico, você teria que fazer um outro jogo para aí sim fazer as oitavas de final. É. Então passam oito para a primeira para disputar a taça ouro, oito para disputar a prata e duas equipes ficam de fora, não disputa porcaria nenhuma. Então, quatro. Isso, são quatro, aliás, quatro, isso, exatamente. Então, não disputam nada. Então, tem a maioria dos times vão ficar felizes no fim das contas, no final da primeira fase. Mas vamos pegar certinho com o Vavá para depois a gente poder realmente destrinchar isso. Mas é mais ou menos isso, não tem como fugir disso mais, né? Então, mas é importante, é muito importante. É mais gente participando, mais gente motivada, né? Não é aquele campeonato que vai simplesmente seguir com aqueles dois classificados lá e, portanto, 12 equipes, no caso aí, ficaria de fora, né? De fora do restante do campeonato. No caso aí, pelo que à primeira vista a gente entende, imagina-se que quatro equipes apenas vão ficar na segunda fase em diante eliminada, né? Que seria seria as equipes que não conseguir classificar nem para prata e nem para ouro. Muito bem, então daqui a pouco a gente retoma o Campeonato Amador, o nosso amigo Vavá vai passar pra gente todas as equipes inscritas. Enquanto isso, a gente fala sobre os amistosos do final de semana. Temos aí o Clube Atlético Rio Pedrense enfrentando a equipe do De Churros no sábado às 15h30, lá na Toca do Tigre, no bairro Pombal. No domingo, pelo Campeonato Amador dos Veteranos, tem Maracujá Mecânico e Democratas. Duas equipes, então, que já estão classificadas, né? Só vão definir. O jogo serve para definir a ordem dos confrontos das semifinais. Então, estão classificados a Serra, por enquanto, com a primeira colocação. O Rio Pedrense, nesse momento, é o segundo, mas depende aí dos resultados do Maracujá e do Democrata para saber quais serão a sua classificação final. Maracujá vem em terceiro, Democrata em quarto. Quatro equipes já classificadas na semana que vem, já começa a semifinal do Campeonato Amador da cidade de Rio das Pedras. Campeonato Amador dos Veteranos, né? Então, essa partida que define tudo seria realizada no último fim de semana, mas como a chuva caiu, decidiu por preservar o campo, né? E também no domingo começa o Campeonato Amador Regional de Mombuca, com a estreia do Atlético Rio Pedrense enfrentando Atlético de Mombuca, perdão, estreia às 10 da manhã com o Atlético de Mombuca e o Amigos Futebol Clube. Então, Atlético de Mombuca e o Amigos Futebol Clube jogam no domingo Campeonato Regional Amador de Mombuca. Os grupos, temos os grupos aqui, ó. Grupo A, tem o Atlético Rio Pedrense, o Schalke 04 da equipe da cidade de Elias Falso, a equipe da Vila Nova lá de Mombuca, a GC Mombuca, acho que deve ser da Guarda Civil de Mombuca, né? São Rafael e Ponte Preta. O grupo B tem Atlético de Mombuca, Borussia, Amigos, Estrela, Cruzeiro e Morada do Sol. Então esses são os times que vão participar do Campeonato Regional Amador da cidade de Mombuca, professor. O Campeonato Regional lá de Mombuca começando. Boa sorte às equipes que vão participar lá do Campeonato Regional, principalmente aos Amigos que estreia, que vai estrear justamente nesse domingo, às 10 horas da manhã, vai enfrentar o Atlético lá de Mombuca, né? Portanto, boa sorte lá pro pessoal dos Amigos, que possa fazer uma boa estreia. E também nós temos um amistoso lá na Toca do Tigre, sábado, né, Léo? Exatamente, falamos aqui de Churros e do Rio Pedrense, né? Jogam às 15h30 lá na Toca do Tigre, no bairro Pombal, duas equipes então se enfrentando, deve ser as duas se preparando para o Campeonato Amador. O Atlético vai jogar, o de Churros eu não sei ainda, né? O nosso amigo Vavá não tá na Secretaria de Esporte nesse momento, tá no horário de almoço também, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Então, amanhã a gente passa o chaveamento completo, todo mundo que vai disputar, as chances. Vamos fazer um guia do Campeonato Amador Rio Pedrense para você, nosso ouvinte do Rio Vox Esporte Clube. Com isso, vamos mudar de assunto, vamos de mais informação aqui na nossa programação. Fica conosco. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol. torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. É, mandando um abraço pro nosso amigo Titi, que tá na sintonia. Valor, a Serra tá confirmado. Titi é torcedor da Serra e vai assistir os jogos da Serra lá no Campeonato Amador. Mandar um abraço pro professor, pra todos os ouvintes da Rio Vox FM. Um abraço, Titi. Continue na sintonia. Esperamos você aqui logo mais pra gente falar muito de esportes aqui. Vamos falar do caso Juninho, professor, porque o atacante Juninho, jogador do Sport, que estava por empréstimo no Ceará, ele não conseguiu chegar a jogar pelo Corinthians pela repercussão negativa por ações extracampo cometidas pelo jogador, né? O Corinthians desistiu então de contratar o atacante Juninho por conta da repercussão negativa em torno da negociação. O atleta, ele responde desde o final do ano a um processo por agressão, ameaça e injúria contra a ex-namorada. O Corinthians, como tinha feito uma campanha em sua camisa com a hashtag Respeita as Minas, o pessoal chegou e falou, viu, respeita as minas, você contrata um cara que bate nas minas, aí tá errado. Aí o que acontece? Desistiu, ele vai voltar ao Ceará com quem tem contrato de empréstimo ainda. E o advogado do Juninho, o senhor Ernesto Cavalcante, disse que vai entrar com uma ação indenizatória contra o Timão. Ele disse o seguinte: conversei agora há pouco com o Juninho, que está tranquilo diante desse absurdo. Ele foi duas vezes para o Corinthians, onde eu passei a tarde toda conversando com o jurídico. Estamos entrando com ação indenizatória por conta desse abuso, disse o Ernesto, né? Ele disse que não se faz isso com nenhum ser humano. Ou seja, bater na mulher pode, isso faz, né, advogado? Seu Ernesto, pelo amor de Deus, né? Não fala uma baboseira dessa. O Juninho tá errado. Ele tá respondendo um processo por uma agressão a uma mulher. O que não se faz. Aliás, uma agressão a ninguém não se faz. Muito menos pra uma mulher, professor. Que é um ser frágil, é um ser que não tem explicação, professor. Quando começo a gaguejar assim é que eu tô bravo, viu, professor? Pois é. Infelizmente, o menino parece que tem problema sério, menino, né? Não é só com agressão à mulher, não. Parece que ele tem um desvio de conduta, um histórico meio complicado aí na vida dele. E isso vem atrapalhando a carreira dele. É claro, o advogado vai tentar tirar algum do Corinthians, não é isso? Com certeza o advogado pega 20% de tudo e ele vai tentar. E o Corinthians também foi ingênuo, viu? Um time como o Corinthians vai deixar se envolver por coisas coisa desse tipo? Pô, discute internamente o jogador lá, aquela coisa toda, nem contrata, nem conversa. Agora conversou, aquela coisa. Não conhece o histórico dele? Qualquer criança que acompanha futebol sabe do histórico do Juninho. Ah, sabe do episódio dele, o que ele está respondendo, o porquê que está respondendo o processo. Então, e o Corinthians se envolveu. Pode estar certo, Léo. Não concordo. Eu acho que o Corinthians está absolutamente correto de não contratar ele e não fortalecer essa tese da qual o Juninho comunga aí. Mas vai sobrar alguma coisa para o Corinthians, viu? O advogado vai conseguir tirar uma lasquinha, porque o que tem de gente que gosta de defender as pessoas covardes, tem um monte, viu? É, brincadeira. Agora eu respirei um pouquinho, vou mudar de assunto, senão já fico bravo de novo, viu, professor? Vamos falar da Copa Paulista. Ontem tivemos um jogo que complementou, então, a primeira rodada do grupo do 15. Tivemos o Red Bull Brasil e a Ferroviária empatando em 1-1 lá no Moisés Lucarelli. O Red Bull, com o seu segundo empate, chega ao seu segundo ponto e a Ferroviária soma o seu primeiro pontinho. No fim das contas, professor, é bom pro 15 esse resultado, viu? É, o resultado realmente foi bom para o 15. Então quer dizer que o 15 agora pode ir mais tranquilo aí para Porto Feliz e conseguir também um bom resultado lá. E depois o 15 pega uma sequência de jogo em casa, né, Léo? É, o 15 vai ter uma sequência de duelos dentro do seu domínio. Começa, vamos lá, vamos falar dessa sequência do Alvinegro dentro de casa pela Copa Paulista de Futebol. A partir da terceira rodada, o 15 tem aí então o Desportivo Brasil, né, no Ernesto Rocco, mas depois tem Internacional de Limeira em casa e a Ferroviária em casa. Então são dois jogos seguidos do 15 dentro dos seus domínios depois dessa viagem até o Ernesto Rocco. Então é o momento do 15 pontuar, professor, é o momento do 15 conseguir somar para chegar à classificação. Lembrando, são quatro vagas para a próxima fase. É, mas o 15 parece que começou bem, apesar de ter notícias ruins lá pro lado do Barão hoje, né? O menino rebentou o tendão de Aquiles, tá fora do campeonato, da Copa, uma contusão grave. E o 15 parece que não tá dando sorte nesse quesito aí. Mas vai passar por cima de tudo isso, né? E conseguir um bom resultado lá em Porto Feliz contra o Desportivo Brasil e depois marchar rumo à classificação. É, precisa benzer lá, viu? O 15 é o segundo que machuca o tendão de Aquiles lá. O André Cunha ainda se recuperando. Mais um lesionando, fica complicado. Vamos mandar benzer aí o 15, pessoal. Mas é isso aí. Falamos da Copa Paulista ontem. Também tivemos, vamos lá, aqui tivemos mais ontem de futebol. Tivemos Copa Sul-Americana. Vamos falar de Copa Sul-Americana aqui no Rio Vox Esporte Clube. Tivemos o Vasco da Gama do nosso amigo Amauri, que pressionou, mas faltou pontaria, viu, professor? O Vasco desperdiçou um caminhão de chances, conseguiu vencer, mas está eliminado da Copa Sul-Americana. O gol do Thiago Galhardo não foi suficiente. O Vasco finalizou 36 vezes ao gol da equipe do Equador, mas o triunfo por um golzinho apenas é insuficiente. O Vasco dominou o jogo, viu, professor? Não teve... O Vasco, aliás, quase todas elas de fora da área, né? O time pressionou desde o início e teve o Thiago Galhardo pela esquerda como sua melhor arma, né? Dos pés do meio surgiram as principais jogadas, né? O roteiro foi o mesmo no segundo tempo, Andrei tentando, Iago Pikachu se movimentou muito, mas não teve tantas chances, Andrés Rios errou muito, irritou a torcida, mas era muito tarde, né, professor? O gol saiu tarde, na hora que o Vasco não teria mais fôlego para buscar o segundo gol, o gol que daria a classificação. Então, não deu, o Vasco da Gama, mais uma vez, perde a classificação por apanhar fora de casa, professor. É, realmente, viu, Léo, eu assisti o jogo todo, e a Amorim vai ficar aborrecido comigo, né, Amorim? Mas você sabe que eu tô falando a verdade. O time do Vasco, de garra, de arrumação, de disposição, tudo isso sobrou. Eu acho interessante que a torcida reconhece isso e reconheceu mesmo a equipe estando fora e ficando fora ontem. Mas o que realmente fica, que dá uma demonstração clara pra gente, é que o elenco tecnicamente é fraco, o elenco do Vasco. Você vê que o jogador criou uma sem número de oportunidades. E o Jorginho também, eu vou te dizer, viu? O Jorginho motiva aquela coisa toda. Mas será que é difícil entender que ele não vai ganhar jogo com aquele atacante Rios jogando? Pô, tem o Galhardo, que é grandão, que é bom jogador tecnicamente, é um dos poucos que divide a atenção da armação e da finalização com o Pikachu. Será que era difícil? Eu vi a todos que acompanharam o jogo ontem, tem oportunidade de observar o Galhardo jogando na grande círculo armando o time. E não tenha ninguém para concluir lá dentro do gol, lá perto do gol. Então não é difícil, né? Isso é, pô, precisa ser muito inteligente para saber que tinha que adiantar um pouco mais o Galhardo. Aí ele não gosta, mas e daí? Entre ele gostar e o que eu preciso, é isso que precisa fazer. Galhardo, você vai jogar perto da meia-lua da grande área, dali para dentro. Certo? E daí, com certeza, o Vasco poderia, se houver, melhor. Mas não, o menino ficou armando. E como não tem atacante que faça gol, centroavante que realmente defina, o Vasco não tem, ficou naquele domina. Perderam um monte de oportunidade e, por consequência, ganharam mais uma vez e não levaram mais uma vez. É, foi assim com o time lá da Bahia, e agora foi assim com a LDU. Custou caro aquele golzinho que o Vasco tomou aos 48 lá do segundo tempo da LDU lá no Equador. Portanto, é isso aí. Mas eu acho que pro Vasco foi uma das melhores coisas que podia acontecer. Quem tem um elenco limitado como o Vasco não pode disputar duas competições, né? Foca no Campeonato Brasileiro que tá melhor, viu, Vasco? Mas o Vasco me traz o Maxi Lopes, que é um jogador interessante, é um jogador experiente e que podia resolver. Mas traz o jogador, parece uma barriga de cadela prenha, sabe? Aquela barrigona, pelo amor de Deus, Maxi Lopes. Aí, o que acontece? A hora que ele entra perto de poder estrear, ele podia estar disponível para esse jogo. O que aconteceu, professor? A diretoria esqueceu de escrever ele. Ele não pôde jogar. Mas pode um profissional como o Jorginho, que é campeão mundial, aquela coisa toda, fazer parte de um estar sob o comando de pessoas como essa, que esquece de escrever um jogador para participar de uma fase decisiva de uma Comebol, que dá 1.300.000, 1.500.000 para quem passar de fase, e é tudo isso que o Vasco precisa. É, Mauri, não tá fácil torcer pro Vasco da Gama, hein, Mauri? Tá difícil a coisa. O Vasco da Gama realmente não vem atravessando um bom momento, né? Mas vamos falar da Copa Libertadores da América, porque a gente tem muito o que falar da Copa Libertadores da América no dia de hoje, começando pelo Atlético de Tucumã, que bateu o Atlético Nacional por 200-0. E ela jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela, fugindo assalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. Aliás, antes da gente falar de Libertadores da América, quero pedir perdão para falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Temos 3 partidas realizadas hoje pela 20ª rodada, aliás, da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje temos CSA e Goiás, o jogo é às 19h15, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Nesse momento, o CSA é o vice-líder, ou seja, joga para igualar a pontuação do Fortaleza mais uma vez, né, para deixar a pressão com a equipe tricolor do Ceará. Já a equipe do Goiás nesse momento é a 10ª colocada, mas são 3 pontos apenas a diferença para o G4, ou seja, precisa vencer, porque os seus 2 rivais, eles estão muito perto, estão com a mesma pontuação, com 30 pontos. Então, o Goiás vencendo essa partida dentro de casa, consegue igualar os seus rivais e entra de novo na briga pelo acesso, professor. É um jogo importantíssimo, né? Tanto um como o outro, é muito importante a vitória. Portanto, é um jogo difícil, mas briga de caixa de gente grande, né? Que está justamente brigando para ficar e permanecer o mais tempo possível no G4 ali. Então, vamos ver o que faz essas duas equipes, mas com certeza é o prenúncio de um grande jogo, viu, não? Muito bem, temos esse jogão então entre Goiás e a equipe do CSA, valendo muito. Outro jogo que vale muito, professor, é Boa Esporte e Londrina. O jogo é lá no Dilson Luiz de Melo, Melão, lá em Varginha, né? Não é Melão da Fruta, é o Melão de Melo Grande, né? Então, Lá em Varginha, o lanterna da competição, que é o Boa Esporte Clube com 14 pontos, pega o Londrina, que tem 21, e também está na zona do rebaixamento. Duelo muito importante, tanto pro Boa, que vem se recuperando, no comando do Ney da Mata, e o Londrina, que demitiu o treinador e só Deus sabe onde vai parar, viu, professor? Pois é, Londrina que tá trocando treinador outra vez, já mandou embora Marquinhos, agora mandou embora o Sérgio Soares, e o Ney da Mata, quietinho, com seu jeitinho mineiro, vai indo, conseguindo recuperar o Boa Esporte. A missão não é fácil, a tarefa é difícil, ele foi contratado para isso e fez um contrato de risco. Se salvar, ganha uma fortuna. Se não salvar, ganha só o salário mínimo. Então, ele vai se doar todinho para justamente conseguir a classificação, pelo menos se fugir do rebaixamento. Essa é a grande classificação pro Boa. O Titi mandou aqui no nosso WhatsApp que o Rodrigo Fonseca é o novo técnico da equipe. Aliás, o Roberto Fonseca é o novo técnico da equipe do Londrina. Agora a gente fala de mais um jogo pela Série B. Temos às 21h30 no estádio do Couto Pereira, lá no Alto da Glória, em Curitiba. A equipe do Coxa, Curitiba Futebol Clube, recebendo o Sampaio Correia. Situação das duas equipes é a seguinte. O Coxa é o nono colocado com 28 pontos e, dependendo da combinação de resultados, dorme no G4. O Sampaio Correia é o 19º com 16 pontos, já ganhou a Copa do Nordeste, já fez festa. Agora precisa ganhar, professor. Agora precisa sair da zona do rebaixamento. Não tem time para cair, mas parece que tá faltando alguma coisa lá, viu, professor? Pois é, já mandaram embora o Ademir Fonseca, que ficou campeão da Copa do Nordeste. E agora parece que o time não engrena. E nós já tivemos também outro treinador. O treinador que começou a temporada foi mandado embora também lá no Sampaio Correia. Portanto, já o Paulo Roberto já é o terceiro treinador que passa nessa temporada aí, lá pro lado do Sampaio. O Sampaio tem até uma equipe que não é para título, mas também não é para rebaixamento, né? Mas é aquele negócio, se não vencer, cada dia mais vai ficando dentro da zona do rebaixamento. E quando você entra na zona do rebaixamento, não é só o jogo, não é só o esquema tático, não é só. É a parte psicológica também que fica cada dia mais difícil e, por consequência, fica difícil jogar futebol com adrenalina alta. Vamos torcer para que a experiência de Paulo Roberto possa realmente ajudar o Sampaio a sair dessa situação incômoda que encontra a equipe lá do Maranhão. Muito bem, então, falamos aí sobre a Série B. Outra informação que a gente tem pela Série B, eu acho importante falar, teve polêmica no Guarani, viu, professor? Teve muita polêmica, porque ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo, né, para aprovar uma possível parceria com as empresas Magnum e Asa, que são duas parceiras. A Asa é parceira do Guarani, a Magnum é a empresa responsável por adquirir o Brinco de Ouro da Princesa, né, por ajudar o Guarani a manter o estádio. Teve muita polêmica, o presidente Palmeirão Mendes Filho não gostou do resultado da votação, já que as empresas seriam as cogestoras do futebol, ou seja, eles injetariam dinheiro, ajudariam aí o Guarani com possíveis reforços ainda para essa edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O Conselho Deliberativo do Guarani, como qualquer Conselho Deliberativo que não quer o bem do clube, quer o bem de si próprio, foi lá e votou não quis a ajuda dessas empresas como parceiras do Bugre nesse momento. E se começou a se dizer que Palmeirão teria pedido renúncia do cargo de presidente, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque ele não estava na reunião. Palmeirão estava no Rio de Janeiro, na CBF, para já planejamento das competições do ano que vem, né? Buscando recursos lá no Rio de Janeiro. E não se faz renúncia por telefone, né, professor? Tá muito mal contada essa história toda aí, mas eu vou resumir isso com uma coisa que importa para o torcedor. Torcedor O que importa para o torcedor é o resultado do campo, a equipe no campo. E a equipe, por incrível que pareça, vem vindo bem. Vendeu alguns jogadores importantes, perdeu outros, né? E com a ajuda da Magno, o Guarani tem trazido reforços pontuais e conseguiu repor todos os jogadores perdidos, voltou a montar uma equipe competitiva e começou a ganhar jogos também fora de casa. Por isso que o Guarani está brigando hoje também para o acesso. Isso tudo que está acontecendo, e se realmente o presidente, que não é nenhum expert, não é nenhum gênio não, mas ele conseguiu pelo menos trazer a Magno, que tem dinheiro, pro lado dele e ajudar ele a conseguir o acesso pro Guarani. E é isso que importa, o acesso. E daí vem esses conselheiros que ficam dirigindo o clube como se fosse deles e tomam essas decisões tempestivas aí, que vai resultar justamente lá na onde a torcida gosta de ver, que é o futebol. Portanto, o Palmeirão, que é o presidente aí, vai fazer de tudo agora para mostrar para a torcida que realmente o conselho está errado. Como mostrando? Mostrando que a partir do momento que tirar os jogadores da Magno do elenco, o elenco vai cair lá para baixo em condição de rebaixamento. E daí eu quero ver o que, que os conselheiros vão fazer e vai falar para a torcida. Difícil a situação do Bugre, viu, professor? Muito difícil. E a gente, então, volta agora sim para falar da Libertadores da América aqui no Rio Vox Esporte Clube. Muito bem, estamos de volta para falar de Libertadores da América aqui no nosso Rio Vox Esporte Clube. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, muito bom ter você aqui acompanhando a nossa programação esportiva. Você sabe que aqui você participa com a gente, manda sua mensagem para o 99759-1384, 99759-1384. A gente fala de Libertadores da América, o primeiro jogo pelas oitavas de final, entre os Atléticos, o Atlético de Tucumã e o Atlético Nacional da Colômbia. O Atlético de Tucumã da Argentina, dentro do seu domínio, venceu por 2-0. O primeiro marcado pelo Leandro Dias aos 7 minutos e o segundo tento anotado aos 71 com o Guillermo Acosta. Boa vitória da equipe do Tucumã dentro de casa e a pressão está toda para cima do Nacional, professor. que aparentemente já não é aquele time forte que era há duas temporadas atrás, quando conseguiu levantar o título da América, professor. Sem dúvida, um grande resultado, abriu uma vantagem boa, vai jogar lá no Atanado Gerador, lá na Colômbia, com uma bela de uma vantagem. O Atlético Nacional vai ter que se expor ao ataque, e se expondo para o ataque vai justamente dar o contra-ataque para o Atlético de Tucumã, que fez um bom resultado e uma grande vantagem para poder administrar lá. Vai ser muito difícil a tarefa para reverter esse placar, mesmo jogando lá no Atanado Gerador na Colômbia. É, vai ser difícil a situação do Atlético Nacional reverter a situação. O Tucumã, que é uma equipe jovem, uma equipe nova, não nova em idade, como eu disse ontem, é uma equipe jovem em termos de expressão continental, e vem conseguindo, na sua segunda participação, chegar a umas quartas de final de Libertadores da América. Parabéns, equipe do Atlético de Tucumã. Ontem tivemos também Racing e River Plate, professor. Racing e River Plate jogaram lá no Presidente Perón, lá em Avejaneda, e o 0-0 foi o placar do jogo, professor. Agora a decisão fica para o Monumental de Núñez na próxima... daqui 3 semanas, aliás, professor. Pois é, parece que não, o resultado é igual, mas não é. Porque uma vez que está jogando em 2 campos diferentes, tem que considerar gol fora, assim, né? Se joga no mesmo estádio, não, mas como joga em 2 campos diferentes, com certeza vai ser considerado o jogo fora. Portanto, qualquer empate com gol dá classificação ao River, né? Então, eu acho que o River conseguiu não tomar gol fora de casa e consegue uma vantagem, uma pequena, mas é uma vantagem, não tenha dúvida nenhuma. Só o 0-0 que dá pênalti, né? Exatamente. O 0-0 deixa o jogo aberto aí, e teremos um jogo aí no dia 29 de agosto no Monumental de Núñez para decidir a vaga, a classificação, a próxima fase. E agora a gente fala de Palmeiras e Cerro Porteño, o jogo no Paraguai. E o Verdão venceu. O show foi de Miguel Borja, professor. Vamos falar do Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras e do Cerro Porteño, o jogo pelas oitavas de final da Libertadores da América, uma noite de Borja. O Verdão venceu o Cerro Porteño, fica muito perto da vaga nas quartas de final da Libertadores da América, né? O jogo foi fora de casa, no estádio La Nueva Odia Azul Grena, Odia de panela de pressão, mas que não funcionou muito não, a panela de pressão, viu? Um primeiro tempo ruim, viu, professor? Palmeiras e Cerro Porteño fizeram um jogo sofrível no primeiro tempo. Os paraguaios em nenhum momento fizeram valer o mando, né, de campo, não pressionaram. O melhor que conseguiram foi um chute por cima do gol do Rodrigo Rojas, aos 28 minutos. O Palmeiras foi até superior, mas não conseguiu aproveitar as deficiências adversárias. O Verdão ficou muito distante dentro de campo, tocou poucos passes e errou muito de maneira individual. O Bruno Henrique se apresentou muito pouco, o Moisés não criou, e o Dudu e o Johan tiveram que voltar muito para buscar o jogo, e o Borja, com isso, ficou muito preso entre os zagueiros, né? O Palmeiras e o Cerro, no primeiro tempo, pareciam que estavam muito satisfeitos com um empate, viu, professor? Mas, na segunda etapa, no primeiro minuto do segundo tempo, foi onde decidiu o jogo. Dudu mandou bola na área, o Churin desviou de cabeça para trás e o Borja aproveitou a falha do zagueirão do Cerro Porteño e colocou o Palmeiras em vantagem. Passou a ser como o Filipão gosta, fechou o time, montou bem, marcando pressão em cima e buscando contra-ataque, professor. E funcionou, porque aos 25, num contra-ataque que tem que ser mostrado de aula, viu, professor? Porque o contra-ataque começou com o Everton, vendo o Diogo Barbosa com avenida para sair com a bola dominada. Deu a bola no Diogo Barbosa ainda no campo de defesa, que carregou. Carregou, tabelou com o Borja, bateu no gol, o goleiro espalmou pro meio da área. O Moisés recebeu, girou, levou para fora da área e viu o Miguel Borja passando no seu lado esquerdo, onde ele fuzilou sem chances pro goleiro, fez o segundo gol do Palmeiras. O Cerro até que tentou pressionar, viu, professor, mas não assustou. Cara a cara com o Everton Benítez, foi travado pelo Antônio Carlos, que fez um partidão também, o zagueiro Antônio Carlos do Palmeiras. Uma ótima participação, uma ótima partida do Palmeiras, viu, professor? Um Palmeiras diferente, um Palmeiras com os seus laterais mais ativos na partida, né? Inclusive, saiu daí a jogada do Diogo Barbosa, né? Um time marcando em cima, que era o que a gente queria do Palmeiras. O Palmeiras esperava, o Palmeiras chamava os times pro jogo e tomava muito gol besta. Marcando em cima, é o quarto jogo do Palmeiras sem tomar gol, professor. Mas é, rapaz, olha. O primeiro tempo foi horrível. Filme de terror. Às 21h45 da noite. Triste, mas que tristeza. Um árbitro ruim, um árbitro inseguro, deu um cartão horrível pro Moisés. O Moisés não fez nada, não mereceu, não levantou o cotovelo, ele entendeu que sim. O jogo estava só começando, a primeira disputa que estava tendo, ele deu cartão, eu achei que ficou perdido, invertendo falta. Os times parece que estavam com medo um do outro. Aí veio o segundo tempo. Aí apareceu o Miguel do Roger, né? O Miguel Borja chegou e resolveu o problema do Palmeiras. O Palmeiras voltou melhor. O vestiário fez muito bem, o intervalo fez muito bem pro Palmeiras. O Filipão conseguiu arrumar a equipe, não é isso? E conseguiu praticamente a classificação, né? Que é muito difícil o time do Cerro chegar aqui em São Paulo e fazer 3 gols no Palmeiras e não levar nenhum. Portanto, eu acredito que ontem, no segundo tempo, o Palmeiras encaminhou a sua classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores. Portanto, é um grande jogo, um grande resultado pelo segundo tempo. O primeiro tempo poderíamos apagar e dizer que teve um jogo que só teve 50 minutos, que foi o segundo tempo. Mas a nota triste, o Léo vai contar pra nós daqui a pouco, né? Porque não pode, né? Daqui jogar contra gringo e passar Felipe Melo em branco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que aprontou dessa vez o Felipe Melo, porque não tem uma que não apronte esse cidadão. É brincadeira, viu, professor? É brincadeira o que faz o Felipe Melo, né? Mas dentro de campo não tomou cartão e jogou bem, viu, professor? Boas atuações dele e do Antônio Carlos, né? A gente destaca isso. Com isso, os atacantes, os jogadores do Cerro se manteram bem longe da área do Everton, que é outro goleiro também muito seguro e que foi um achado aí no Palmeiras, viu, professor? Foram 57 desarmes do Palmeiras sobre o Cerro Porteño. E das finalizações do Cerro, 2 foram chances de real de gol, viu, professor? Então, o Palmeiras conseguiu ser tranquilo. Tem muita gente falando, mas bateu no Cerro, o Cerro não é ninguém. O Grêmio só empatou com eles lá, professor. É difícil jogar com o Cerro Porteño lá. Uma equipe que a pressão do seu estádio regionalmente funciona. E o Palmeiras ganhou os seus 4 jogos fora de casa. Ganhou do Júnior de Barranquilha, ganhou do Boca, ganhou do Aliança e agora ganhou do Cerro Porteño. Um time que joga muito bem fora de casa, professor. Eu tava com medo de saber como é que esse time ia comportar, porque uma vez com o Borges, com o Roger, o time realmente jogava bem. E ontem, no segundo tempo, demonstrou que pode ser, tem um time que tem confiança para jogar fora de casa, consegue se impor, e a qualidade dos seus jogadores, é claro, se você comparar a folha de pagamento do do Cerro e comparar a folha de pagamento do Palmeiras, tem obrigação de ir lá e atropelar o Cerro mesmo. Mas você foi bem feliz quando você colocou que é muito difícil bater o Cerro nesse estádio novo, que parece que o Cerro construiu justamente para fazer um caldeirão de pressão, porque a torcida compareceu, lotou o estádio deles lá e ficou muito bonita a festa. Pena que os jogadores não conseguiram, no segundo tempo, equiparar a qualidade técnica e tática do Palmeiras do segundo tempo. Com certeza. Agora a gente fala daqui que aprontou o Felipe Melo. Antes do jogo, no reconhecimento do gramado, o time do Palmeiras andando no campo, aí vai o Felipe Melo e faz um gesto obsceno na direção da torcida da casa, né? Os torcedores estavam cantando no momento, mas não deu para falar se ele foi ofendido ou não, né? E ele não tem que fazer isso que ele fez. Mostrou aquilo que tem no meio das pernas pra torcida. Fez esse gesto pra torcida do Cerro Porteño. Segundo ele, ele escutou ofensas racistas por parte da torcida paraguaia, né? Que eu não entendo, porque ele é da mesma cor da maioria dos índios lá do Paraguai, professor. Pois é, não dá para entender, né? Mas, enfim, quer dizer que, mais uma vez, o Felipe Melo perdeu uma grande oportunidade de ficar caladinho, quieto, com as mãos ocupadas com outras coisas que não fosse gesto obsceno. E é muito triste, né? Você vê um jogador que, antes de começar o jogo, já começa a pensar em coisas para antijogo, né? Mas, como você disse, pelo menos dentro do campo ele foi e jogou. Mas jogou porque o time do Cerro não considerou muito e nem ficou sabendo, talvez, daquilo que ele fez, né? Vamos ficar sabendo hoje, né? Hoje, depois do jogo, à noite, ficar sabendo. Então, mas é um jogador que põe fogo naquilo que está calmo. Então, isso não é bom, não. Uma hora ou outra, isso vai acabar em água, como acabou lá contra o Peñarol. Complicada a situação, viu, professor? Ei, Felipe Melo, tá de brincadeira, hein, Felipe Melo? Que situação. Mas é isso, vitória da equipe do Palmeiras. Aliás, o Felipe Melo, ele fala tanto glória a Deus, aleluia, na paz do Senhor, mas olha as porcaria que faz, não, professor? Pelo amor de Deus. É na hora de realmente mostrar que realmente está em paz, ele faz justamente o contrário, né? Ele semeia discórdia, semeia ódio, então não é bem esse caminho aí para quem realmente quer falar um pouco de evangelho, né? Eita lá, brincadeira, hein, Felipe Melo? Vamos falar de outra situação envolvendo Palmeiras, professor, mas dessa vez é o mercado da bola, porque o meia Zé Rafael do Bahia deve ser jogador do Palmeiras em 2019. O clube alviverde vai exercer a prioridade de compra que foi acertada no início desse ano. O jogador de 25 anos agrada muito a diretoria, que deixou o negócio bem adiantado nos últimos dias, depois de ser informada que tinha passado a ter concorrência. Então, o Palmeiras acertou a prioridade de compra. O que é a prioridade? No final do ano, o Bahia chegaria ao Palmeiras e falar: você quer comprar? É tanto, já está acertado o valor. Você vai querer comprar? Quero, ou não. Pode negociar com outra equipe. Toda vez que alguma equipe chegasse e sondasse o Zé Ricardo, o Bahia teria que avisar o Palmeiras se queria cobrir a oferta ou se podia negociar. E foi isso que aconteceu. O Palmeiras teve concorrência, o Palmeiras falou: não vou deixar passar, vou comprar o jogador. Zé Rafael chega para ser jogador do Palmeiras no ano que vem, segundo jogador do futebol nordestino contratado pelo Palmeiras para o ano que vem. O primeiro foi Arthur Cabral, jogador do Ceará, atacante do Ceará, nome certo para vestir a camisa do Palmeiras a partir do ano que vem, a partir de janeiro, viu, professor? A compra só não foi sacramentada ainda por conta da recente troca de comando, mas tá quase tudo certinho. São 4 milhões de euros pelo jogador de 25 anos, que tem 11 gols na temporada, professor. É um grande jogador, um jogador que se destacou muito na temporada passada. É o Guto que revelou esse menino, trouxe esse menino do Bahia. E realmente um bom jogador. E o Palmeiras já faz tempo que está com essa negociação em aberto e agora acaba de fechar. eu entendo que é um grande armador, um jogador inteligente, um jogador que gosta de armar o jogo, é um jogador que gosta de trabalhar com a bola comprida, a bola de 50, de 40 metros. Então eu acho que é um 10 que todo mundo gostaria de ter na sua equipe. Como o Palmeiras é o time do dinheiro, já fechou esse negócio antecipadamente e garantiu a presença desse belo jogador, desse belo armador aí, na temporada seguinte, nas fileiras do Palmeiras, né, Lance? É, exatamente. Boa contratação do Palmeiras. O Zé Rafael é um jogador que é um meio campista, mas ele chega muito forte na frente, ele finaliza muito bem, ele tem uma média muito boa de gols. 11 gols para um meio campista armador é muito boa a média. Então o Palmeiras consegue aí a contratação do meio campista Zé Rafael, jogador do Bahia, que eu não sei como tinha ficado no Bahia para essa temporada, viu, professor? Porque o jogador... O jogador, quando se destaca, ele costuma não ficar numa equipe de menor expressão. Não que o Bahia seja pequeno, longe disso. O Bahia é bicampeão brasileiro, é uma equipe grande do nosso futebol. Mas não se compara a grandeza de Palmeiras, das equipes do Sul, que são mais organizadas, que tem um pouco mais de dinheiro. Então, quer dizer, geralmente quando pinta uma proposta de sair do Nordeste para o Sul, o jogador vem. E o Zé Rafael ficou no Bahia mais uma temporada aí. Com certeza está ajudando muito lá o tricolor da Boa Terra, né, professor? Ah, sem dúvida, né? É um menino muito bem orientado, né? Parece-me ser ter um nível social elevado, né? Parece que é um menino estudado. Então, vê diferente as coisas, né? Porque quando você pega aí os meninos que não tem um nível social e uma possibilidade de estudo maior, aí acontece aquilo que aconteceu com o jogador aí do Sport, que nós entramos aqui no início do programa, nós estávamos falando que o advogado dele lá estava processando o Corinthians por perdas e danos, né? Então, essa é a diferença do nível social que eu estou dizendo. É o menino que estudou mais, o menino que teve uma condição melhor para a educação e acaba tendo as decisões melhores pautadas. E aí você vê o Zé Rafael já tornou-se um ídolo lá no Bahia e agora chega e vai sair para uma grande equipe, uma equipe de estrutura, uma equipe que pode jogar ele para a Europa num curto espaço de tempo. Então ele não perdeu de ficar no Bahia, simplesmente ele ganhou, tanto lá na casa como Bahia, como também no Palmeiras, que vai ir e vai receber ele de braços abertos. Depois de uma ou duas temporadas no Palmeiras, com certeza pode jogar até num grande clube da Europa. Muito bem, falando em Europa, professor, temos o início da temporada europeia, os jogos no dia de hoje que começam então os campeonatos estrangeiros. Olha só, hoje tem campeonato francês às 15h45, Olympique Marseille e Toulouse. Mas ninguém vai assistir esse jogo no Brasil, porque ninguém quis comprar o direito do campeonato francês ainda. Por quê? Porque eles querem cobrar no campeonato francês o mesmo que vale a Premier League. Não tá de brincadeira, né? Premier League, ó, olha a qualidade do futebol da Premier League e olha a qualidade do campeonato francês. Então ninguém vai ver esse jogo. Hoje também tem às 16h30 no campeonato português, estreia do Benfica. Os encarnados vão enfrentar o Vitória de Guimarães. O jogo é na capital, no Estádio da Luz, lá em Benfica, em Lisboa, né? E também abertura do campeonato inglês com Manchester United e Leicester City. O Manchester não se reforçou tanto, o Leicester contratou algumas peças importantes. Vai começar um dos campeonatos ingleses mais interessantes dos últimos tempos, viu, professor? Por quê? O City continua muito forte com o Guardiola. O Manchester United não se reforçou muito, mas tem um time muito forte na mão do José Mourinho. Temos o Tottenham também, que não contratou ninguém, mas continua forte, tanto é que é a base da seleção inglesa para a Copa do Mundo. Temos o Liverpool, que o que contratou e contratou bem o Liverpool, vai brigar pelo título. O Arsenal. E as equipes que vieram da segunda divisão, professor, contrataram jogadores de extrema qualidade. Vai ser um campeonato muito difícil, um campeonato muito bom de acompanhar esse campeonato inglês. E já começa com um grande jogo, Manchester e Leicester. Pois é, e acrescentando todos esses ingredientes que você acabou de colocar aí, da qual eu endosso todos eles, acrescente também o Everton. O Everton vai ser uma equipe emergente. Boa, o Everton, esquecemos do Everton, tu também contratou muito bem. Contratou bem, a primeira contratação dele foi o menino lá do Fluminense, né, que era do Fluminense, estava lá disputando com uma equipe pequena lá, o Alisson, né, Alisson. É Alisson, menino lá da Fluminense. Foi o primeiro jogador que Richardson. Ele contratou. Richardson é o primeiro jogador que ele contratou. Depois contratou o Mina, contratou vários jogadores. Portanto, eu acredito que o Everton também vai fazer uma boa campanha. Mas os grandes mesmo, os top, reforçaram bem, foram no mercado, não tiveram medo de investir, investiram. Portanto, é uma redundância, né? Querer comparar o futebol francês com o inglês, né? Ah, direito de pedir até tem, né? Precisa ver se acha alguém que paga, né? E com certeza não vai achar. Mas é muito bom a gente ter esses campeonatos aí para servir de referência pro nosso campeonato aqui, para que nós não perdamos de vista tecnicamente, taticamente e administrativamente, né? Não podemos nem comparar a parte administrativa de lá com cá, mas a parte técnica a gente pode até ter algumas equipes aqui no Brasil, umas 10 equipes aqui que pode jogar tecnicamente o que joga o pessoal lá, mas a organização, a disciplina, aquilo, como eles tratam o produto futebol, nós perdemos de 10 a 0. E tem que se organizar muito ainda o futebol brasileiro, né? Infelizmente. E antes de terminar nosso programa, eu quero me solidarizar com os companheiros do Sport Interativo, né? O Sport Interativo que ontem acabou por causa de uma decisão do grupo Turner, né? O que aconteceu? A Turner, né, que pertence ao grupo Time Warner, né, nos Estados Unidos, era dona do Sport Interativo. E houve uma negociação entre uma venda da Time Warner para a AT&T, que é uma grande operadora de mídia dos Estados Unidos e é dona da operadora Sky do Brasil. Então, com isso, a AT&T passa a ser dona da Sky e do Sport Interativo, ou seja, a operadora não pode ter um canal também como sua propriedade. Então, por isso, a Turner decidiu fechar o canal do Sport Interativo. Muitos profissionais do jornalismo estão na rua e a gente presta a nossa solidariedade a todos eles, que são grandes profissionais e que logo vão estar empregados aí. Uma pena para o nosso jornalismo. Mas, vira que segue, força a todo o pessoal do Esporte Interativo, força a todo o pessoal também da Abril, das revistas da Abril, que também foram demitidos nessa semana. E vamos seguindo, porque jornalista ser jornalista não é fácil, não. Tem que bater no peito e seguir em frente. E força para todo mundo. E a gente encerra a nossa programação. Quero agradecer mais uma vez ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco. Muito obrigado pela companhia, professor. E até amanhã, se Deus quiser, às 11 da manhã, para falarmos muito de esportes. Muito obrigado, professor. Até amanhã. Boa tarde. Mas o pessoal que está acostumado a acompanhar os jogos aí pela Interativo, que não fique muito triste não, porque vai ter alternativa. A própria Space vai passar, já passou vários jogos aí, agora vai passar com certeza mais jogos. O Campeonato Brasileiro que estava comprado vai passar pela Space, vai passar pela TNT. Então a gente com certeza, o pessoal lá vai emigrar tudo, o pessoal, os funcionários que eu digo, vão emigrar tudo para essas duas empresas aí, que com certeza vai pegar um filé muito bom aí. É claro, eu sou um daqueles que também acompanhava o Esporte Interativo desde o seu início, quando pegava só na parabólica. Então, lá em 2007 teve Chelsea Liverpool, o primeiro jogo transmitido, eu estava assistindo esse jogo. Justamente, então a gente fica triste de um lado, mas a gente sabe que tudo é comércio, né? Mas a gente não vai perder mais essa boa alternativa que nós tínhamos. Então eu quero agradecer você, agradecer a todos que estão aqui realmente acompanhando o nosso trabalho. Eu agradeço a Deus por dar a oportunidade de trabalhar mais esse dia. Eu desejo a todos que tenham uma ótima sexta-feira. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, sábado, às 11 horas, firme e forte, para falar de esportes. Eu agradeço muito a companhia. E você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho conosco, fique com Deus. Uma ótima sexta-feira. E amanhã, 11 da manhã, tem Rio Vox Esporte Clube para você. Tchau! CYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.